bola, 15 minutos, 0 a 0. A expectativa do Rubens está muito fominha também. Está muito fominha, não passa bola para ninguém. Posse bom da seleção da Holanda, empurrando aqui, o Jair está valendo tudo. A Holanda ganhou, 4 contra 4. Lá vai a Holanda, vai bater, o Isnaldo bateu, o garoto argentino, bateu do argentino, e vai acabar o jogo. 15 de luta na prorrogação, vai acabar, vamos para os pênaltis. Totalmente contrário do que aconteceu ontem. Ontem o passeio germânico, o passeio alemão. O Brasil não viu a cor da bola. O Brasil decepcionou. O Brasil deu vexame. O Brasil foi humilhado. Mas hoje, gente, vamos para os pênaltis. Jogo equilibrado. Vamos lá, 15-16. Vai terminar. Equilíbrio total, pênalti, Jorge Ramos! E o ato da partida deu apenas 1 minuto de acréscimo e o Zabaleta ficou sendo atendido 3 minutos. Não quis se complicar, preferiu encerrar a prorrogação e agora é pênalti. Na vez passada, a Holanda fez aquela troca de goleiro, tirou o Philipsen e colocou o goleiro reserva, né? O goleiro Kroos, e acabou se dando bem com a Costa Rica. Agora não, agora vai o Silêncio mesmo, ele que vai para tentar defender as cobranças argentinas. O Romero tem aí a incumbência de defender as cobranças da equipe holandesa. Com o jogo equilibrado, leve supremacia argentina. Quando o Lavezzi teve fôlego, um jogador importantíssimo nesse jogo da Argentina, foi pelo lado direito onde ele jogou, que a Argentina chegou mais no tempo normal. Depois no final, a Holanda cresceu, final desse tempo normal. O primeiro tempo da prorrogação foi da Holanda, e no segundo tempo a Argentina teve oportunidade. Eu destaco o lance do Robin no final do tempo normal, no início da prorrogação. E destaco a jogada do Palácio, que por pouco não sai o gol que daria a vitória à Argentina. Se o Palácio fizesse opção pelo chute e não por tentar encobrir o goleiro de cabeça, provavelmente ele teria feito o gol. Mas então é momento, é decisão de momento, o jogador tem ali uma fração segundo para decidir e acabou não conseguindo fazer o gol. Agora é pênalti. Pênalti é uma questão de técnica aliada ao emocional. O preparo físico também entra, mas eu acho que é mais a técnica e o emocional. A Argentina não decidiu por pênalti nessa Copa. A Holanda já passou por isso no jogo passado contra a Costa Rica, que foi muito bem. Entre os dois goleiros, Romero e Philipsen, a gente não sabe, porque na outra disputa o Philipsen não estava. Foi encarregado da cobrança, foi o Tim Krul da defesa, né? O Tim Krul, que foi muito bem. Então, não sei o que vai acontecer hoje. Vai depender muito aí dos cobradores. Né? Eu acho que o Romero fez uma excelente Copa do Mundo. Assim como o Philipsen também. Eu sei o que o Felipe acha entre os dois goleiros. Acho que é um equilíbrio. Não temos histórico de cobrança na Copa dos dois. Mas eu não sei, Felipe. Destrincha aí. Os dois goleiros foram muito bem na Copa do Mundo. Eu acho que o Philipsen é melhor até que o Romero. O Romero foi muito criticado com a imprensa argentina quando o Zabella fez opção por ele como titular. Mas ele se mostrou excelente, fez uma ótima Copa do Mundo. A Argentina tomou 3 gols em toda a competição, a Holanda 4 gols. Então, os dois goleiros realmente fizeram ótimas Copas do Mundo. Agora, detalhe. Um detalhe interessante também, Jorge, é que essa, como eu falei, é a quarta disputa de pênaltis dessa Copa do Mundo e ela já se iguala à Copa de 2006 e à Copa de 90. Tiveram também 4 disputas de pênaltis. Temos ainda 2 jogos, então essa Copa pode ficar aí. agora, de repente, como a Copa mais decidida nos pênaltis em toda a história. Meu, é 0-0, Jorge, também não ajuda a essa Copa entrar para a história também como a de mais gols, né, da competição. Porque foram 177 gols até aqui contra 171 gols da Copa da França de 98. Restam duas partidas e temos que ter aí 5 gols em duas partidas. Que o Brasil quebra o recorde de Copa mais, vamos dizer, artilheira da história das Copas do Mundo, Jorge. Tá certo. O Messi e o Robin tiraram ali o cara coroa. Então, o Messi, as cobranças serão à direita aqui da nossa posição, do lado da onde está a maior torcida argentina. Argentina, isso aí. Pois é. Isso aí pode ter algum peso. Talvez, você nunca sabe. Quem bate primeiro é a Holanda, quem defende primeiro é a Argentina. E o primeiro cobrador já se encaminha ali, é o zagueirão, né? O zagueirão holandês. É o número 2. É o número 2, o De Vla. Não, não, 2 é o Vla. É o Vla. Mas é, é contigo. Faz isso, amigo, eu vou defendê-la. Vai, vou pegar no gol. Vou tirar o... Isso, vou pegar tudo. Olá! Primeiro pênalti, valendo vaga na final da 20ª Copa do Mundo do Brasil. O Brasil inteiro de olho na tela ouvindo uma tela. Que marca a sua através da rede pública de rádio. Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Sabatini, Amazônia. Vai, vai pra bola, o Vlá bateu a pedra. Para a cobrança, hein? Primeiro pênalti já era. Já era. Fala, Jorge. Bateu mal. Bateu muito mal. O goleiro Romero deu um passinho à frente, mas a bola foi no meio. E ele acabou fazendo a defesa. Surpresa é o Messi, é logo o primeiro cobrador, né, Mangelo? Geralmente o craque é o último. Vamos ver. É, mas a... porque se ele fizer, ele puxa a responsabilidade e empurra tudo para a Holanda. Lá vai o Lionel. Não tem. Aí, gol da Argentina. 1-0 Argentina. Aí o Lionel não tem jeito. Lionel é categoria. Bateu bem. Perna esquerda, direito do Sistem, que caiu pra esquerda e nada pode fazer. Eu defendo a tese sempre. O goleiro só pode ser depois que ele tocar na bola. Se for bem batido, tem no outro, depois não vai dizer nada. Eu defendo essa tese. Pode ser. Eu sempre defendi isso, mas poucos goleiros fazem isso. É o Robin. Puxou a responsabilidade pra ele. Vai, Robin. Atenção, correu, bateu. Bateu bem pra caramba. 1-1. Agora vai pra cobrança o jogador argentino. 1-1. Só que a Holanda perdeu o pênalti. Você em todo o Brasil acompanhando o Canal Nacional. Bateu bem pra caramba, hein, Jorge? Foi, bateu muito bem. O cantinho esquerdo do goleiro Romero, que foi pra direita. Me parece que quem vai agora é o zagueirão? É o 20. Agüero? Não é o Agüero, não, hein? O Agüero não é barbudo. Não, é o Garay. Garay número 2. Foi. Tá tentando cativar o Silenson. Vai pra cobrança o jogador Garay, zagueiro camisa 2. O 2 da Holanda perdeu. Ele não perdeu, passou bem pra caramba o Garay. Deu uma pancada no alto, o time está procurando a bola até agora. Felipe Jorge. Uma bomba. Robert bateu na outra contra Costa Rica e fez. Quem perdeu o pênalti pra Holanda foi justamente o zagueiro Vasco, não cobrou. Eu vi agora que vai cobrar para a Holanda. É o 10. É o Zayder que também cobrou contra a Costa Rica e fez o gol dele. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou sentindo a Argentina mais confiante. Para nossa alegria, chegar a Argentina na final, pela dada carruagem. Lá vai o Zayder. Argentina passa. São Jorge. Chegando na final, a bela defesa do Romero, que o Snyder deu uma bomba do lado direito no alto. É mais fácil para pegar no alto. É, mas era uma bomba. Defendeu. Lá vai a Argentina. Se fizer, amigo. Se fizer, amigo. É um vizinho. Se fizer, está na final, Argentina. É, porque ele faria 4-2, não teria mais chance. Se fizer, acaba. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Pode acabar o jogo da semifinal com torcinhos contra a Alemanha. Aí é 12 para Mamute. Obrigado, Brasil, por essa alegria. É pênalti a favor da Argentina na disputa. 3-2 para a seleção argentina. 3-2. Max Rodrigues. Tentou cativar o Silvester. Atenção. Se fizer, acaba a Argentina na final. Se fizer, acaba a Argentina na final. Brasil e Holanda. Argentina na final da Copa do Brasil. Argentina na final da Copa do Brasil. O jogo de hoje mereceu. Mereceu chegar à final. É indiscutível. É indiscutível. Mas para nós, e para mim particularmente, é duro de engolir. Oitava de final da Copa de 98, né, e pela Alemanha nas quartas de final da Copa de 2006. E agora a Argentina consegue se classificar para a final. A Argentina, que desde 1990, não consegue disputar uma final. Como eu falei aqui no começo da transmissão, uma das vezes que a Argentina chegou numa semifinal, né, ela conseguiu chegar à final. Que ela vai ser campeã ou não vai, já são outros 500. Mas que a quinta final, a Argentina chega e a oportunidade de conquistar o terceiro título. Um grande jogo, né, Marcelo? Alemanha e Argentina, para fundo negro no Maracanã. Alô, Mazena? Fala! Oi, Mazena, vamos aqui rapidamente com Orlando Duarte, o comentarista de 15 Copas do Mundo. Orlando, a final da Copa do Mundo no Brasil será disputada entre Alemanha e Argentina no próximo domingo, às 16h aqui no Maracanã. Orlando, esse jogo, Alemanha e Argentina, tem, pode ter algum prognóstico para você? Pode ter alguma seleção melhor do que a outra? A Alemanha até aqui teve um desempenho melhor do que a Argentina, Orlando? Não, não, Jorge. São duas equipes que exploraram a falha do adversário, que não tiveram coragem de dominar e atacar e fazer o gol, e ficamos postando. Então, se você sabe, quem está acostumado a bater, está tendo bem, está aí fazendo a vontade. Tornosa, agoriosa, Argentina, ela terá dificuldade, porque terá que bater no Brasil para o terceiro lugar. Já a Irlanda, ela tem o compromisso de lutar pelo título. Não será fácil. Agora, as equipes estão exageradamente competitivas, né? E isso facilita as duas equipes, passando os equipes contatos. Ok, Orlando Duarte, obrigado pela participação da Holanda, de Argentina, derrotando nos pênaltis a Holanda e se classificando para a final no próximo domingo contra a Alemanha. Deixa eu ir agora a Brasília, Bruno Mendes. Tem os números dessa partida, do empate no tempo regulamentar, 0-0, prorrogação também 0-0 e a vitória nos pênaltis da Argentina. Bruno, olha só, Marcos, nesse empate, Holanda e Argentina, 53% de posse de bola para a Holanda, 47% para a Argentina, 17 desarmes da Holanda, 16 da Argentina, 7 finalizações holandesas, 8 argentinas. 15 faltas cometidas pela Holanda, 10 da Argentina, 2 cartões amarelos para a Holanda, 1 para a Argentina, 4 escanteios para cada lado, 21 cruzamentos para cada lado, jogadas de bolas paradas, 2 jogadas para a Argentina e 1 para a Holanda nessa vitória nos pênaltis da Argentina, que está na decisão do Mundial. E o craque do jogo eleito pelo site da FIFA foi o goleiro Romero da Argentina, Marcos Gomes. Ok, Bruno Mendes, agora vamos às redes sociais. Vamos saber como os torcedores estão encarando aí essa final entre Alemanha e Argentina. Luiz Ferreira. É isso aí, Marcos Gomes. A gente pode resumir todas as cornetadas dos torcedores aqui no @BBCSporte e no facebook.com/radiosbc como: nada está tão ruim que não possa piorar. Já basta ter perdido de 7-1 da Alemanha e ainda vamos aturar a Argentina na final da Copa. Essa é a cornetada do Alessandro Vieira, do Marcelo Silva, do Alexandre Paim. Aqui temos também do Sérgio Pet. Muita gente participando aqui no @BBCSporte. Dando um pulinho lá no facebook.com/radiosbc, a gente percebe. A Ingrid Rosa está dizendo: quero mesmo que eu vou ter que aturar a Argentina ganhando Copa, ganhando a Copa do Mundo aqui em solo brasileiro. Nem pensar. Vai lá, Alemanha, vai lá. É isso aí, Marcos Gomes, são checados os ouvintes. Ok, ok, Luiz Ferreira acompanhando aí as redes sociais. Carlos Borges, que no domingo vai narrar a final da Copa do Mundo no Brasil, Borges. Um abraço para você, Marcos. Um grande jogo, realmente, para fechar essa Copa FIFA 2014. Maracanã, com a Alemanha, que apresentou um belo futebol durante toda a Copa do Mundo, e a Argentina, que teve nos pés de Messi durante a possibilidade de ganhar alguns jogos, e hoje, no esquema fechado que nós tínhamos que fazer ontem contra a Alemanha, a Argentina fez hoje contra a Holanda, conseguiu segurar o selecionado holandês, não deu espaço para o Robben, que gosta de muito espaço, de correria, gosta de chegar na velocidade. O time argentino se fechou, conseguiu chegar a essa grande final contra a Alemanha. Vamos aguardar, porque eu acho que, de qualquer maneira, o time argentino vai ter que também se fechar com a Alemanha, porque não pode deixar o time alemão jogar com a mesma facilidade que jogou contra a seleção brasileira. Mas, com certeza, 4 da tarde, Maracanã, uma grande decisão para a Copa FIFA 2014. A Argentina tentando o tri e a Alemanha tentando o título de 4 vezes campeão mundial. Tá certo? Tá certo, Borges. Borges, que no domingo, Carlos Borges, narrando a final da Copa do Mundo ao lado de Valdir Luiz, que vai comentar Alemanha e Argentina. Voltamos ao Itaquerão. Ricardo Mazella. Marcos, olha só. Começou a provocação. Acabou de prender uma faixa aqui na arquibancada à nossa esquerda. Um Diego, são 2 Pelés. Começou. Mas tem que aturar esses malas, não tem jeito não. É, Marquinhos. É verdade, Mazella. Mazella, deixa eu acompanhar aqui, está lá a participação da repórter Nana Poça, que está em Copacabana. Nana! Olha, Marcos Gomes, a frente argentina em Copacabana domina as areias da praia. Muita gente comemorando, eles estão quase 100 gols, ficaram muito emocionados com essa vitória sobre a Holanda. Os gritos de guerra estavam falando muito alto. Eles realmente estão muito felizes da parte de fora do Ficou. Eles estavam jogando areia para comemorar pro alto, pulando, abraçando. Festa muito grande aqui em Copacabana e pretende continuar aí noite adentro. Marcos, com você. Ok, Nana Poça, acompanhando a festa dos argentinos em Copacabana. Jorge Ramos. Bom, Marcos. A Argentina chega com a final e conquistou no campo, sofreu poucos gols, chegou aqui desacreditada na sua defesa, principalmente, falando que do meio de campo para frente, a Argentina é boa. Tem Agüero, tem Higuaín, tem Messi, tem Di Maria. Mas, na verdade, a Argentina sofreu 3 gols em 6 jogos. Então, essa zaga funcionou muito bem. Garay, De Michelis, Fernandes, Rojo, Zabaleta e Mascherano, que fica ali à frente como um cão de guarda, foram muito bem nessa Copa do Mundo. Eu lembro que na partida de hoje, Marcos, a Argentina não contou com o Di Maria. Não contou. E conseguiu neutralizar a forte equipe holandesa. O Robben hoje não conseguiu jogar. Ele teve algumas oportunidades poucas por causa da marcação que foi exercida sobre ele. Principalmente no tempo normal, com o Rojo pelo lado esquerdo. E ali também tinha o Pérez, que auxiliava muito ali. E quando ele cortava para o meio, ele encontrava o Mascherano, que é um jogador que marca muito bem e é o responsável pelas saídas de bola na seleção argentina. Então, está lá na final, não tem jeito. É a maior rival brasileira na América do Sul. Há toda aí uma grande rivalidade e vai ser difícil aturar. Eles ganharam da Alemanha. É outro jogo e outra história. Sim. Vamos lembrar que vai ser a terceira final de Copa do Mundo entre a Alemanha e a Argentina. Vai ser, na verdade, o tiroteio. Em 86, deu a Argentina, 3-2 em cima da Alemanha. Em 90, deu a Alemanha, vencendo 1-0, gol de pênalti do Brenner, em cima da Argentina. Agora é o tiroteio. Fica a Argentina tentando o terceiro título mundial. E a Alemanha, o 4º título mundial. Briga de cachorro grande, hein, Jorge? Fala, Marcos. É só para fecharmos aqui o dia de hoje da seleção brasileira, a seleção que vai a Brasília disputar o 3º ou 4º lugar contra a Holanda. Rafael Monteiro acompanhou o dia da seleção brasileira. A seleção brasileira treinou agora há pouco, às 5 horas da tarde, fez o primeiro treino regenerativo após a eliminação contra a equipe da Holanda pelo placar de 7-1. A equipe do Brasil já sabe agora quem vai enfrentar no próximo sábado em Brasília, às 5 horas da tarde, a seleção holandesa. Então, Brasil e Holanda nessa disputa da terceira colocação da Copa do Mundo. Amanhã, a equipe brasileira volta a treinar na Granja Comari, Marcos. Ok, Rafael Monteiro, a transição do empate, né, no tempo regulamentar de Holanda e Argentina. Você acompanhou a brilhante narração e a emocionante também narração de Ricardo Mazella, comentários de Jorge Ramos e Felipe Deschamps. Lembramos que a jornada esportiva da Rede Pública de Rádios volta no próximo sábado com o jogo entre o Brasil e a Holanda. E no domingo teremos a grande final no Maracanã, o encerramento da Copa do Mundo no Brasil. A Argentina enfrentando a Holanda no Maracanã às 16h. Tchau, Mazella. Boa noite. Tchau, Marquinhos, boa noite, obrigado. E temos, como diria o velho Lobo Zagallo, temos que engolir, não tem jeito. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Jorge Ramos, um abraço. Tchau. Alô, tchau, Felipe. Tchau, Marcos. Agora, se o Messi for campeão do mundo, e aí? Ele passa o Maradona, Marcos Gomes? É verdade, fica essa pergunta que vai ser respondida no domingo. Termina aqui a jornada esportiva da Copa do Mundo da FIFA nesta quarta-feira. A Argentina está na final da Copa do Mundo, vai enfrentar a Alemanha no Maracanã. A todos, boa noite. De vacinação contra a gripe. Quase 42 milhões de pessoas já foram imunizadas. Produção de grãos da safra 2013-2014 deve chegar a quase 194 milhões de toneladas. Reportado o número de agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro para a última semana da Copa do Mundo. Quarta-feira, 9 de julho de 2014. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes. Olá, boa noite.